Pessoal, esse dedilhado de seis notas é sem dúvida um dos mais utilizados em acompanhamentos musicais. E o iniciante deverá praticar e dominar este dedilhado e depois aplicar em músicas conhecidas. Então eu vou tocar aqui esse dedilhado de seis notas que está desenhado aí na imagem, utilizando o acorde de Mi maior inicialmente. Depois o acorde de Si maior com sétima menor, na segunda sequência o acorde de Mi menor e também o acorde de Si maior com sétima menor, e depois o estudante poderá aplicar em vários outros acordes. Então vamos lá tocar a primeira sequência do Mi maior. 1, 2 e. Agora vamos utilizar o acorde de Mi menor e o acorde de Si maior com sétima menor. Ok, pessoal, eu toquei com o polegar a sexta corda, o dedo indicador da mão direita a terceira corda, o dedo médio da mão direita a segunda corda, o dedo anular da mão direita a primeira corda, em um movimento ascendente e descendente.